714, decolar 239, controle 120, decimal 8. 208. Tony, bom dia, o Gol 714, tá liberando 030 na sua escuta. Bom dia, Gol 714, contato radar, suba para o nível 230, vai Puka. 230, vai no Puka. Gol no 994, estamos centro de Recife, 12545, alterno 12685. É, Campina Grande, interface 0? Afio. Está autorizado, Campina Grande, 390, volta via Fusolo 10, decola no 0, com curva pela esquerda, subida Puka, transição de par, 5. 001 não transponde, controle opera 120.8. Lado Campina Grande, nível 390, Apesolu 10. Decola da 10 com curva esquerda, Puka transição de par. 5001, transponde 120.8, controle, gol 606. Correto, só complementando curva esquerda após decolagem, enchendo quando for no 4 para o puxê. Acionamento. Sim, chamarei, obrigado. Autorizado prosseguir para o portão 02, Mike Yankee, Mike agilizando, reporte ao término do reboque. Zona 7-4, chame Centro Recife, 12545, ao TR 12685. 12545-2685. Vai questionamento, gol noite 9:30. O gol 1-8-9-6 no portão 5 para o push. Perde, push, back está autorizado 05, Shintag está tentando o tráfico da Tamo Reboque na retaguarda. Gente, está autorizado, 8-9-6. Mike, Yankee Mike, bom dia. Para o táxi, o Gol 996 com 150, Recife, 2 horas e meia. O táxi em frente, Índia, até o ponto de parada no zero, lá torre 1895, ajuste 1013, tem um ótimo voo no 896. Escreve táxi, via Índia, ponto de espera 1895, 1013 ajuste, 896, até amanhã. Salvador, boa noite, 9h30, boa noite, aliás, bom dia, já próximo do ponto de espera pronto. Boa noite, 9h30, bom dia, prioridade olhar e decolar, pista 1-0, vento 1 centena com 8 nós, boa noite, 9h30. Gente, atualizado olhar e decolar da pista 1-8-9-6. Boa noite, 9h30, decolada 5-4, controle 1-2-0-8, bom voo. 208, bom, obrigado, prazer. Bom dia, 8-9-6, decolada 5-4. Bom dia, 8996, contato radar, para o nível 3, 7, 7, 7. Não dá pra compreender, senhora, tá muito baixinho a sua transmissão. Contato radar, para o nível 370, foi Puca. Agora sim, 370 na Pran de Puca, 896. Meia para o pushback funcionamento, portão 04. Voo no 606 autorizado, chama para o táxi. Chama para o táxi, 606. Gol 896, chame Centro Recife, 12545, alterne 12685. 12545, 2685, com Recife. Obrigado e bom dia. 896. Bom dia, bom voo. Obrigado. Chegou no 606, 93 a bordo, alterna Fortaleza, 4 horas e 30 de autonomia. Chegou no 1606, metros de ataque sua direita via Índia, no ponto de espera pistão 0, né, ajustando 1013, chama a torre em 1895. Direita via Índia, 1013, chama 1895, vou 606. Boa noite, boa. 606, ponto de espera da 1-0, pistão. Boa, 1-0, metrizado, aliás, decolar pistão 1-0, vento 080 graus com 7 nós. Livre, aliás, decolar pistão 1-0, boa, 1-0, decolagem, gol 60 também? Afirmativo, autorizado decolagem pistão no 0, 80 com 8 nós. Mesmo decolagem, gol 60 também. Prossiga, TAM 3520. Informação é quando possível autorização, Aracaju 190. Sente, Aracaju 190, ajuste no 0 no 2. Prepara a PUCA, transição PUCA Jamo Aracaju. Se PUCA Jamo Aracaju, prepara a saída e aguarde para a cópia. Ok, vai dar no copo 3520, obrigado. 606, decolado 0405, controle agora 120.8, bom voo. 08, bom dia. Control, control, this is Bill 1606, passing 2000 with you. Bill 1606, with the contact, climb flight level 390, fly head Puka. Climb up to level 390, heading to Puka, go 1606. Go 1606, fly direct to Zipa. Direct to Zipa, position go 1606. Tan 3520, pronto para cópia? Tan 3520.